Quem nunca ouviu meu testemunho completo? Levanta a mão. Nunca ouviu. Olha só. Por isso que todo mundo me pede. Nesta noite eu vou dar o meu testemunho. Porque muita gente, irmão, dá o testemunho. Irmão, dá o testemunho. Irmão, dá o testemunho completo. Porque você só conta umas partes e para. Não, hoje eu quero que você dê completo. E nesta noite eu vou dar o meu testemunho. Se você já ouviu, vai ser um pouco diferente, porque eu vou contar coisas que eu nunca contei. Se você nunca ouviu, se prepare para você ouvir o que Deus é capaz de fazer com uma família inteira. Não só com um ou outro, mas com a família toda. E se você crer, Deus fará também na sua vida. Amém? E sabe, irmãos, Deus tem feito coisas impressionantes, tem sido um impacto na vida de muita gente. O testemunho, por exemplo, da conversão da minha mãe, da conversão do meu pai, da conversão das minhas irmãs, da minha conversão. Nós que éramos endemoniados, nós que não tínhamos Deus, conhecemos a Jesus. E esse texto que nós lemos aqui nessa noite, Deus está falando que Jesus, quando viria, viria com a missão de apresentar ao mundo os cinco nomes redentores, os cinco nomes que refletem o caráter de Deus. De Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, até o nascimento de Jesus, registrado em Mateus, houve aproximadamente 400 anos. 400 anos de silêncio da parte de Deus. 400 anos em que Deus não falou com o homem. 400 anos em que Deus deixou o homem sozinho. Não falava, não levantava profeta. Os judeus já ficavam desesperados porque não sabiam onde estava Deus. Mas de repente cumpre-se aquilo que Isaías diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Nasce Jesus numa manjedoura, cresce e opera dentro dos cinco nomes que ele tinha no seu caráter. O primeiro é maravilhoso. Jesus trouxe de volta as maravilhas que os judeus conheciam de ouvir falar. Eles ouviram falar que Moisés abriu o mar vermelho através da oração para que o povo de Israel passasse, mas isso parecia uma coisa muito antiga. De repente nasce Jesus e traz as maravilhas de volta. Depois ele é conselheiro. O homem ficou 400 anos sem saber o que fazer. E de repente Jesus diz: a partir de hoje eu vos serei como um conselheiro. Terceiro, ele veio como Deus forte. O diabo fazia o que queria, tocava em quem queria, mas Deus falou: Jesus vai ser Deus forte. Também ele veio como pai da eternidade. Jesus estaria trazendo a eternidade de volta para o homem. O homem ouvia falar muito do céu, mas não sabia como chegar lá. Jesus é a porta que você entra e encontra pastagem, diz a Bíblia. E por fim ele seria o príncipe da paz. Paz não seria mais uma procura em coisas, mas você encontraria numa pessoa que é Jesus. O primeiro nome dele qual que é? Maravilhoso. Diga: Jesus é maravilhoso. Eu poderia pregar só sobre esse texto. Maravilhoso. É maravilhoso porque opera maravilhas. É maravilhoso porque a morte não pode detê-lo. É maravilhoso porque onde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. É maravilhoso porque ele chega na sua vida e muda ela radicalmente. É maravilhoso porque faz pai de santo virar pastor, faz prostituta virar mãe de família, faz ladrão virar uma pessoa honesta. Ele é maravilhoso por causa disso. Tudo que Jesus faz é maravilhoso. Jesus não faz nada que não seja maravilhoso. Eu nunca imaginei ser crente. Eu odiava crente. Não gostava de crente. Crente para mim era o povo mais radical do mundo. Crente para mim era o povo mais ignorante do mundo. Igreja evangélica passava longe. Não gostava. Irmãos, desde os 4 ou 5 anos de idade, eu tinha uma coisa que os espíritas chamam de mediunidade. Aliás, todo mundo que vai no centro tem mediunidade. Todo mundo. Chegou lá, eles falam: você tem que desenvolver. E eu com 4 ou 5 anos via parentes meus que já tinham morrido. E fui crescendo assim, e com 10 anos de idade a coisa evoluiu. Com 12 eu já comecei a ter visões abertas. Porque o homem quer ver maravilhas, irmãos. O homem nasce com o desejo de ver o sobrenatural. Desde pequeno, o homem quer ver coisas sobrenaturais. E comigo não era diferente. Com 12 anos de idade, eu já tinha visões abertas. Descobri que existe um mundo que não é daqui. Descobri que existe um mundo espiritual tão real quanto esse aqui. Eu via os guias como estou te vendo nessa noite. Quantas vezes eu ia no centro e conversava com espíritos pensando que era pessoa. Terminava de conversar e sumia. Via ele como estou te vendo aqui nessa noite. Com 12 anos falaram para mim assim os guias: você vai ser o maior pai de santo do Rio de Janeiro. Falei, maravilha. Aí tá bom. E comecei a desenvolver mais ainda. Com 13 anos eu fazia uma coisa chamada viagem astral. Fechava os olhos aqui e de repente eu me via no meu corpo fora. Creio em você ou não, existe. Não vem de Deus, mas que existe, existe. E eu saí, irmãos, era uma beleza, não precisava pagar passagem aérea, não precisava. De São Paulo ia para o Rio, do Rio ia para São Paulo, numa velocidade assustadora. Macumba, tudo tinha que fazer macumba. Então era assim, nós queremos dinheiro, então vamos chamar os guias. Então era dividido assim, tinha os orixás, que eram os bonzinhos, os caboclos. Agora tinha os maus, que eram os exus. Então, se você quisesse uma coisa rápida, não adiantava pedir para os orixás, tinha que pedir para os exus, que era mais rápida. Só que eles exigiam muita coisa. E eu comecei a pedir e eles me davam. Só que de repente eu me vi completamente escravizado. Imagina um garoto de 13 anos fazendo uma sessão espírita, todo de branco, guia até aqui, recebendo espíritos, fumando charuto, bebendo. No meu quarto havia um altar grande. Eu andando na rua, vi os espíritos com as pessoas. Aquilo começou a me assustar. Um dia eu entrei numa boate e eu nunca tinha visto tanto espírito junto. Eu vi naquela boate lotado e tudo lotado. E os guias falaram para mim: você está indo de muito bom, está muito bom o negócio. Agora você precisa desenvolver mais um pouco. Aí eu disse: mas o que, que eu preciso fazer mais? Já tenho visão aberta, saio do meu corpo, vou para outro lugar, faço macumba toda semana. 3 horas da manhã, eu era acordado com um chacoalho e toque eu correr para ir numa encruzilhada e entregar 50, 100 garrafas de pinga para os espíritos protegerem minha família. Minha mãe se enfiou na macumbaria de cabeça. O único que tinha medo era meu pai. Meu pai falou: ah, isso aí é estranho. Tinha medo demais. Mas, irmãos, eu nunca imaginei que eu estava caminhando e que de repente eu ia encontrar uma outra multidão e na frente estaria o maravilhoso. Nunca imaginei que Deus tinha um plano na minha vida. Nunca imaginei que Deus estava só me olhando. Eu nunca imaginei isso. Mas Deus imaginou. E lá estou eu caminhando. E lá estou eu caminhando. E lá estou eu caminhando. Tinha um chefe, porque lá nós chamávamos de falange. Então uma falange é composto por 200 espíritos. E tinha uma falange que era a que comandava a minha vida, que era de Ogum Maré. Tem vários Oguns, mas tem o do mar. Eu recebi o Ogum do mar, que é o amante da Iemanjá. É uma confusão generalizada. Mas de repente, irmãos, algo sobrenatural aconteceu. Eu me encontro com um crente. E eu era avisado assim: fica longe dos crentes. Não deixa a crente orar por você. Não leia a Bíblia. Eu assisti um programa chamado Rex Humber e Família. Antigo. Não entendia nada do que o homem falava. O homem pregando Jesus, lendo Bíblia, e eu tentava prestar atenção, irmãos, mas eu não entendia nada. Uma vez, única vez da minha vida que eu abri a Bíblia, caiu em Crônicas, 4 páginas, e gerou, Maria gerou, João gerou, e gerou, e eu virei a página, e gera, fechei, falei, nunca mais eu leio. Parecia uma lista de telefone. Eu falei, mas que livro estranho, um gerando o outro, que não acaba nunca. Eu virei 3 páginas. O diabo sabia como me manter afastado da luz, Porque enquanto você não tiver luz, você não enxerga nada. Você pode estar andando, irmãos, você está numa escuridão. Se numa escuridão você encontrar um elefante, você jura que não é um elefante. Você põe a mão assim, pensa que é uma parede. Aí vai para a tromba, pensa que é uma corda. Mas a hora que acende a luz, você vê que é um elefante. Assim é com o Espiritismo. Enquanto está na escuridão, você pensa que os guias são de Deus. Eu já fui em centro que o começo da sessão era aberto lendo a Bíblia. Porque, irmãos, lê Bíblia, qualquer um lê. Falando de Jesus, qualquer um fala. Jesus fala, vós errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, eu achava que eu estava indo para Jesus. Eu achava que Deus me ensinava assim, Deus está longe, e para você chegar em Deus, você tem que passar por esses espíritos que estão abaixo de Deus. Mas, aleluia, a minha Bíblia diz que Ele é Emmanuel, Deus conosco. Em vez de eu tentar chegar lá, Ele já chegou a mim. Irmãos, isso demorou anos e anos da minha vida. Mas um dia, a multidão encontrou a outra multidão. E eu olhei para Jesus. E Jesus olhou para mim. E quem enxerga os olhos de Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Se você falar que encontrou e viu os olhos de Cristo e continua a mesma pessoa, eu vou te falar uma coisa, você está mentindo. Porque a hora que você enxerga os olhos de Jesus, você muda. E eu encontrei os olhos dele. Um crente me leva dentro de uma favela chamada Rocinha, me enfia dentro de uma igreja e falou, aqui você vai encontrar a luz. E a hora que você encontrar a luz, você vai ver que tudo isso que você recebe são demônios. Eu disse, você está dizendo que eu recebo demônios? Capeta, diabo, essas coisas? É. Você está louco, pastor? Não, eu não recebo. Eu recebo orixás, é diferente. Eu recebo caboclos, eu recebo vovó Catarina. Olha os nomes. Eu recebo esses espíritos. Mas você vai me dizer que é diabo que vem do inferno? É isso mesmo. Falei, o senhor está enganado, pastor. Não quero falar nada, mas o senhor está enganado. Mas naquele dia, irmãos, eu naquela igreja, coloquei um terno, coloquei uma gravata, porque falaram, a igreja tem que ir de terno. Eu meti aquele terno, aquela gravata, falei, é hoje. Cheguei na igreja, irmãos, e vi aquela multidão vindo na minha direção. E quando eu vi Jesus, eu descobri algo maravilhoso, irmãos. Jesus, pela primeira vez, me chamou pelo meu nome. Durante anos eu ouvi uma palavra que me deixava triste. Eu não tinha nome no centro. Lá você é chamado de cavalo. O Espírito fala, cavalo, vamos trabalhar. É. Agora sabe por que cavalo? Porque o orixá não entra em você para incorporar. Ele monta aqui, ó. É por isso que você é cavalo dele. E Jesus foi o único que me chamou pelo meu nome. Eu ouvi Jesus, e quando você escuta Jesus, tudo muda, irmãos. Eu no meio daquela igreja esperava tudo, menos ouvir a voz de Deus. E de repente Deus olhou e falou assim, Alexandre. Eu olhei para trás para ver quem é que estava me chamando. Deus falou, sou eu, o Senhor Jesus. Você nunca mais vai ser cavalo a partir de hoje. A partir de hoje você vai ser o meu filho. E o diabo que tem te feito cavalo todos esses anos, a partir de agora vai ser seu tapete, porque você vai ser levado comigo acima dele. Pode pisar na cabeça do diabo. Agora, foi bonito, irmãos, eu chorei. Caí no chão com a minha cara, o chão era pó de serragem, eu fui com a minha cara naquele pó. Comi pó, respirei pó e pó no ouvido, e eu todo metido, filho do Costinha, terno e gravata, esqueci, irmãos, porque a hora que você vê Jesus, você esquece quem é, irmão. A hora que você vê Jesus, você esquece de quem é filho, você esquece se é branco, se é preto, porque Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Oh, a hora que você vê Jesus, você cai no chão e sua cara vai pro pó. E eu fiquei ali, irmãos, quietinho, falei, se eu me mexer, eu morro. Porque eu vi o Senhor. Irmãos, Deus falou assim, você acha que os guias que você recebe são meus espíritos? Eu falei, eu acho, Deus. Ele falou, então olha para trás e vê o que eu estou fazendo com aquele espírito que desce lá e te chamava de cavalo, que pai de santo se ajoelha para receber ele, que pai de santo acende vela. Olha para trás e vê o que eu estou fazendo por ele. Lá na porta da igreja, irmãos, aquele espírito que me enganou anos e anos, aquele espírito que me chamava de cavalo no centro de Macumba e eu respeitava, aquele espírito que me acordava 3 horas da manhã para me entregar a garrafa de pinga para ele, de joelhos tomando surra de um anjo só do Senhor Jesus. Se um anjo só tem mais poder que ele, meu Deus, Jesus é todo poderoso. Oh, que maravilha foi aquele dia. De repente, a escuridão foi invadida pela luz. E eu vi que aquele lá era um demônio. Eu falei, ah, demônio, hoje eu tô vendo, hein? Você me enganou, hein? E ele apanhava, irmãos. Apanhou, viu? E o anjo, olha. E o anjo tinha uma espada, mas ele dava na cabeça daquele demônio. Agora, lá no centro de Macumba, ele descia como alguém que tinha sido um soldado romano. Porque você sabe que todo espírito que baixa no Candomblé é um espírito ligado ao catolicismo. Por exemplo, o Maré foi São Camilo. É uma confusão, não me peço para explicar, que eu não sei. Eu sei isso. E lá é um soldado romano. São Camilo, quem é católico aqui vai saber, São Camilo, você pode ver a foto dele. É um soldado. Com sandália daqui que os judeus usavam, capacete, espada na mão, é um soldado. Pois eu vi ele como ele era. Eu vi ele como ele era. Porque a hora que o anjo começou a bater naquele espírito que parecia um soldado, irmãos, terminou a surra, ele de soldado não tinha nada. Chorando e pedindo para parar. Jesus falou assim, a partir de hoje, Alexandre, ele vai ficar debaixo dos teus pés. Nunca mais você será escravo dele. Irmãos, eu cheguei na minha casa, parecia que eu estava flutuando, irmãos. Olha, o dia da salvação é o dia mais glorioso do mundo, irmãos. Oh, irmãos, o peso das minhas costas foi embora. E de repente o verde era mais verde. Eu taquei um beijo no meu pai assustou. Falou, o que foi, filho? Eu falei, nada, me deu vontade de te beijar. Passou isso. Porque quando você aceita Jesus, o teu coração transborda de amor. Pode colocar o pior inimigo na tua frente, você taca um beijo nele, não tem jeito. Não tem jeito. Você só sabe amar. E eu oro pra Deus que eu nunca perca isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o nome dele é maravilhoso. O segundo nome de Jesus, qual que é? Olha, irmãos, pai de santo joga búzio. Princesa Diana, uma semana antes de morrer, foi lá ler a mãozinha para ver o que era o futuro dela. Católico acende vela para a santaiada toda, mas o crente tem o conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. E se você ouvir a voz dele, você não erra em nada que você faça. Irmãos, muitos estão vivendo sem direção. Estão na igreja, mas não tem direção da vida. Muitos, dia após dia, caminhando sem direção, homens sem visão, precisam aprender nos pés de Jesus, porque ele é o conselheiro. Porque não adianta, irmãos, vir na igreja quinta-feira, chorar, levantar a mão, ler a Bíblia, se a tua vida não tem a direção específica do Senhor. Quando você morrer, você não será julgado pelo que você fez, mas pelo que você deixou de fazer. Você compreende isso? Jesus vai falar assim, meu filho, eu tinha um plano para a sua vida e você não fez nada. Em vez de você parar e perguntar para o conselheiro, que é o Espírito Santo que estava dentro de você, qual era a sua missão no mundo, você preferiu ficar correndo de um lado para o outro igual um desesperado a vida toda. Tem gente, irmãos, que o diabo não pode tocar no seu espírito. Mas sabe o que ele faz? Ele te coloca uma corrente. Você só pode ir 3 metros. Você já entrou na casa em que o cachorro vem correndo e de repente estaca, porque ele está preso. A mesma coisa é a sua vida. Você pensa que está indo bem, mas você não sai daquilo. Nessa noite, Jesus está querendo dizer, eu sou o seu conselheiro. Você não vai errar se você ouvir a minha voz. Não tem como errar, irmãos. E às vezes a voz dele assusta. Eu já contei outras vezes. O Costinha, meu pai, era um homem rico. O empresário dele roubava ele. Ele me chama para ser empresário. Eu não orei. Eu falei, Jesus, é só um pouquinho, 6 meses só. Depois a gente volta a conversar. 6 meses, eu fiquei 5 anos. Ganhava dinheiro feito água. Ganhava dinheiro, mas ganhava dinheiro. Andava com uma maleta preta, 007, forrada de dinheiro, 10, 15 mil. Lá dentro, eu não tinha talão de cheque, não tinha nada. Tudo era dinheiro vivo. Chegava na loja, abria a maleta. Eu vou comprar aquilo, é dinheiro, tá aqui. Trocava de carro como quem troca de camisa. Uma semana eu comprei 3 carros. Não gostava, voltava na loja, não gostei, troca. Uma vez eu comprei uma F1000, cabine dupla, tinha acabado de sair. Mandei por televisão, mandei por ar-condicionado central em cima, mandei por banco que girava assim para você poder ver a vista toda das janelas, mandei por tudo. Gastei um dinheirão. Aí paro no posto, mando pôr gasolina. O homem entendeu álcool. Colocou, encheu o tanque de álcool. E vou eu pra casa, o carro pulava, irmão. Parece um canguru. Pá, tanana. Só por causa disso, vendi o carro. Cheguei na loja e falei, ó, fica com ele aí. Pelo menos preço que eu paguei. Não quero mais, não. O dinheiro, irmãos, era uma facilidade impressionante. E toda terça-feira eu estava na igreja. Eu digo terça-feira porque de quarta a segunda eu estava viajando com meu pai. 280 shows por ano. Eu não morava na minha casa, eu visitava a minha casa. Terça-feira eu estava na igreja, terno, gravata e minha cara de pau. Porque eu pecava demais, mas lá na igreja não. Lá eu chegava lá, 20 mil reais era meu dízimo. Com 20 mil reais de dízimo, ninguém acha que você peca. Você é santo. Chegava lá, era um tal de a paz do Senhor, querida, paz do Senhor. Eu com a minha carinha de pau. Assisti o culto na primeira, o pastor já deixava separado. Eu no lugar do senhor Alexandre, né? Muito obrigado. Mas, irmão, você pode tentar fugir de Deus, irmão. Mas Deus um dia te pega. Você pode entrar no motel com a sua amante, sua esposa não sabe, pastor Jorge não sabe, ninguém sabe, mas Jesus sabe. E ele vai dar um tempo para que você, todo mundo erra. É por isso que Deus dá um tempo para que você se arrependa e conserte. Caso contrário, ele vai lá e tum, pega você. E um belo dia, tô eu na igreja, uma camisa listrada de seda, tinha acabado de comprar. Eu e um amigo meu. E o meu amigo era chato. Não, mas aquele homem era chato. Meu Deus do céu, eu nunca tive um amigo tão chato. Eu não vou falar o nome dele, não. Vai saber se ele está aí hoje, né? Chato, eu vou chamar ele de chato. Era chato. Ele do meu lado, eu falei assim, quem vai ser o pregador hoje? Ele falou, Alexandre, você se prepara, meu irmão. Falei, por quê? Porque hoje vai vir um pregador desconhecido aí, mas já falaram que o homem fala e a coisa acontece. Eu falei, é, irmão. E quem é ele? É um tal de Vanderlei. Mas ele prega bem, rapaz, o homem é violento. Você se prepara, você está em pecado? Eu falei, não, mas já dentro de mim, falei, Jesus, é hoje. Falei, não. Porque se tiver, melhor você pedir perdão, que o homem revela também. Eu falei, é. Chega o Vanderlei com aquele jeitão dele, né? Já chegou pulando. Ele era pior do que quando ele veio aqui, viu? Chegou pulando já e pegou o microfone e falou, eu tô há 4 dias em jejum. Falei, nossa, é hoje mesmo. 4 dias em jejum. Eu já levantei a Bíblia pra ele nem olhar pra mim, tá? Se você tá em pecado, peço perdão hoje, que Deus vai revelar pessoas aqui que estão precisando se consertar com Deus. Falei, ai, ai, ai. Aí eu já comecei a falar, Jesus, graças a Deus, Jesus, o Senhor é tão bom. Suas misericórdias duram para sempre. Eu estou em pecado, mas seu sangue nos purifica de todo. Aquele pá furado. Mas não teve jeito, irmãos. No meio da pregação, o Vanderlei parou e me encarou assim. E eu olhei e falei, Jesus. E eu já falei pro chato do lado, eu falei, a Bíblia está dizendo aqui, aqui. E eu olhava assim, o Vanderlei parou de pregar, ficou assim em mim. Eu falei, não, ele tá olhando para mim. O rapaz de camisa listrada ali, fica em pé. Eu falei, quem será? O chato falou, é você. Eu falei, mas você é chato mesmo, hein? Eu falei, sou eu não, rapaz. Deve ter mais gente camisa listrada. Não, é você, moça. Aquele dia não deu para me escapar de Deus. Irmãos, fui carregado para casa. Não conseguia nem dirigir o carro. Deus usou o irmão Vanderlei para falar coisas que está acontecendo hoje na minha vida. Hoje, 7 anos depois. Mas falou tudo, falou e falou e falou e falou. Eu te chamei para ser um pregador, não é para ser empresário de artista. Você não foi chamado, eu não tirei do inferno para você ficar aí. Eu te chamei para você ser um pregador do evangelho. Falei, Jesus, cheguei na minha casa, falei, pai, Deus falou comigo. Quando, Alexandre? Falei, hoje. Foi a camisa listrada, pai. Quem não iria me ver com essa camisa aqui? Deus me viu. Eu acho que os anjos procuraram na igreja, só eu de camisa listrada. Falei, é ele. Eu vou ser um pregador do evangelho, pai. Meu pai falou, mas nós temos shows marcados, Alexandre. Tem o Paládio para ir. Nós temos uns 10 shows. Eu falei, então peraí, eu vou orar. Falei, Jesus, meu pai tem show marcado. Como é que eu vou largar os shows? Deus falou, larga tudo hoje. Eu falei, pai, Deus está falando que é para largar hoje. Meu pai falou, fala com Deus para esperar uma semana. Que hoje não dá, não. Falei, Deus, espera uma semana, Deus. Deus falou, eu já esperei 5 anos, Alexandre. É hoje. Falei, não, mas hoje não dá, Deus. Eu só tenho que ver também o seguinte. Eu já fiz a propaganda, vai lotar. Vamos fazer um negócio aqui. Vai. Jesus, tenho até vergonha de contar uma coisa dessa. Falei, Deus, se entrar 100 mil, 50 eu dou para a igreja. Deus falou, eu não quero teu dinheiro não, Alexandre. Eu quero você. Falei, daqui uma semana, Deus. Quem esperou 5 anos, só uma semana. Deus falou, tá bom. Depois você arca com as consequências. Eu falei, será arcado, Deus. Pai, vamos lá, vai lotar. Aí já fui qualquer. O crente, quando se vê desesperado e não escuta a voz do conselheiro, ele começa a inventar historinhas. Já viu? Começa a inventar coisa. E eu comecei a imaginar assim, Deus, o Senhor vai fazer uma obra lá dentro do Paládio. Sabe como é que é? Tenta ajeitar a vontade de Deus com a nossa vontade. Não dá certo. Tem gente aqui indo contra a vontade de Deus. Hoje vai acabar isso na sua vida em nome de Jesus. Hoje acaba. Não tente colocar a vontade de Deus com a sua. É só a vontade dele. Não é a sua mais, é a dele. Porque se você não seguir o conselho dele, sua vida não vai ser sucesso. Nunca. Mas se você ouvir a voz dele e obedecer, ô meu irmão, você vai correr e você será uma bênção. Chego no Paládio. Quando eu piso no Paládio, a coisa já estava diferente, irmãos. Porque o diabo sabe a hora em que Deus te chama e você vai. Deus, o diabo sabe. Eu me lembro de Moisés. Tá lá apacentando o gado. Igual eu estava apacentando o dinheiro do meu pai. Era dinheiro, viu? De repente a sarça ardente vai no meio da vida de Moisés. A vida de Moisés é antes e depois da sarça. Eu sou antes e depois daquele dia, dentro daquela casa de espetáculo. Porque a hora que eu pisei naquela casa de espetáculo, eu olho pro palco e vi, irmãos, vi como eu te vendo aqui nessa noite. Vi. Não um demônio, eu vi uns 40 em cima do palco. E eles olharam para mim e disseram assim, até hoje nós suportamos você. Mas agora que você aceitou ontem e vai ser pregador, agora eu vou tirar a mão. E acabou para você aqui. Irmão, sabe quantas pessoas para assistir meu pai? Nenhuma. Vendi meus 5 carros, vendi apartamento, vendi telefone para pagar a dívida. Voltei aos pés de Jesus uma semana depois, completamente sem dinheiro. Falei, Jesus, estou aqui. Ele falou, tá vendo? Eu ia te deixar bem, né? Eu não sou contra você ter dinheiro, não. Agora você vai ficar sem nada durante um ano. Para você aprender a ouvir a minha voz, Alexandre. Um ano, irmãos! Um ano! Irmãos, eu tive dentro do deserto. Um ano. Conheço o deserto na ida, na volta, dos lados, tudo. Eu, minha empregada, aquela crente e a minha irmã. Que deserto, irmãos. Orar para comer. Não tem comida, vamos orar. Orar para pagar condomínio, não tem dinheiro, vamos orar. Um dia eu não aguentei mais, saí procurando emprego, falei, chega Jesus, já faz 8 meses, não quero mais não. Isso não é vida, eu tinha 5 carros na minha garagem, agora tem que ficar orando para comer, isso é uma coisa, Deus, que eu nunca vou fazer na minha vida mais, acabou. Eu vou procurar emprego, fui sair pela rua igual um desesperado, chamei meus amigos, me dá um emprego, qualquer coisa, varrer, não, você não. Você não, falei, mas que coisa, eu varro qualquer coisa aí. Aí lá pelas 4 horas da tarde, sem almoço, sem nada, eu paro na frente de uma igreja, Assembleia de Deus. Falei, eu vou entrar aqui. Entrei, fiquei atrás de uma pilastra, só olhando o culto. De repente, irmãos, o pregador lá na frente falou, rapaz, atrás da pilastra, vem aqui. Então eu olhei para trás e falei, cadê? Não sou eu, eu tô... A primeira vez foi a camisa listrada, agora é a pilastra. E no meio do corredor eu vi que Deus está vivo. Eu vi que Deus olha você. Porque aquele homem olhou para mim e disse assim, Deus está mandando te dizer que é um ano. Não é 8 meses. É um ano. E você pode procurar um emprego 3 dias seguidos. Você só vai cansar nas pernas porque as portas estão fechadas. Só daqui a um ano que abre. Nunca tinha visto ele na minha frente. Mas o conselheiro que está em mim estava nele. Irmãos. Irmão, saí de lá, falei assim, tá certo, Deus, eu não vou mais brigar. Eu vou ficar firme. Quando terminou um ano, Deus falou, agora você está preparado para ser um pregador. Me mandou para cada lugar, irmãos, que dá medo. Cada lugar. Um dia eu cheguei numa cidade chamada Itaquera, lá em São Paulo, irmãos. Uma das primeiras vezes que eu fui pregar. Bandido lá, meu irmão, polícia não entra. O pastor falou, quando você estiver vindo para cá... Irmão Alexandre, se você vê uma blitz de policial, não para, não é policial, é bandido, que polícia não vem aqui não. Para não. Chego no meio de uma favela, mas em São Paulo não é favela, lá eles chamam de cortiço. Irmãos, uma coisa medonha, lá vou eu com a minha Bíblia. Falei, Jesus, me guarda na entrada e na saída, Deus. Em nome do Senhor. E eles anunciaram, irmãos, tinha umas 400 pessoas na igreja, 300 era bandido. Tudo armado. Alguns levaram as prostitutas com eles. Outros lá no fundo ficavam bebendo assim, eu pregando, eles pegavam a vodka assim, bebia assim, ó. Aí uns falavam assim, conta piada. Nós queremos ouvir as piadas do Costinha. Sai daí! Aí eu não aguentei, falei, Jesus, eu vou parar. Deus falou pra mim assim, dobra o seu joelho. Eu dobrei no meio do púlpito. Aí o povo não entendeu nada, irmãos. De repente, a presença do Senhor invadiu aquele lugar, irmãos. Eu falei, Jesus, o Senhor está aqui. Ele falou, estou. E você não vai falar mais nada, você só vai ver. Um dos maiores traficantes de Itaquera. Levanta-se, chorando, irmãos. Arranca relógio, joga pra frente. Arranca sapato, joga pra frente. Arranca pulseira de ouro, joga pra frente. Arranca a carteira, joga pra frente. Pega a chave do carro, joga pra frente. Eu falei, que é isso? Deus falou, só assiste. Irmãos, aquele homem chorando, a prostituta que estava do lado dele ficou assustada com ele, os outros bandidos olharam para a cara dele assustado, e ele tirando tudo e jogando para frente, e de repente ele veio vindo no meio do corredor e falando alto, parecia que ele ia morrer. E eu quieto, irmãos, o silêncio na igreja. Silêncio. Eu vejo uma velhinha levantar na outra ponta da igreja chorando também, e dando glória a Deus, e aquele silêncio, eu falei, Deus, o Senhor está aqui hoje. E aquele homem gritava assim, eu sou o maior traficante de cocaína de Itaquera. E nesta noite eu vim aqui com prostitutas para rir da cara desse moço. Mas de repente eu ouvi a voz de Deus e eu tive que arrancar relógio, que é tudo roubado. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus. E aquele homem deitou no chão, tudo roubado. Carteira roubada, carro roubado. Mas, irmãos, a hora que ele viu a santidade de Deus, tudo que era roubado, ele teve que jogar fora. Deus falou assim: você brinca lá fora, aqui dentro não. Quem é você para brincar comigo? Ele disse que Deus falou isso para ele: tudo que você tem é roubado. Irmãos, aquele homem chorando, agora a coisa mais linda foi a velhinha. Eu vejo a velhinha vindo, e a velhinha só repetiu uma coisa: ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho, e ele é meu filho. Eu fui no casamento desse homem, hoje ele é um pastor, cheio do Espírito Santo. Se você ouvir a voz de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Ele está te mandando entrar em lugares que você tem medo, vá, porque ele não vai te deixar. O outro nome dele é Deus Forte. Diga: Deus Forte. O diabo mandava, fazia e acontecia, mas Deus é forte. Quando ele chega, o diabo tem que sair. Quando ele chega, o diabo vai para debaixo dos pés da igreja. Irmãos, toda a minha vida eu assisti cenas que dava medo. Toda a minha vida eu vi minha mãe, uma mulher endemoniada. Minha mãe tem uma história que muitas vezes, algumas partes você nunca ouviu. Coisa terrível. Desde criança, falaram que ela não era filha da minha avó. Ela acredita, começa a tomar remédio, e toma remédio para a cabeça, e toma remédio para dormir, e toma remédio para acordar, e toma remédio para comer, fica completamente louca, tenta achar Jesus no catolicismo, tenta achar Jesus em todas as religiões que você pode imaginar. Todas! Tentou ser macumbeira, não deu certo. 3 dias trancado num quarto, 3 dias com comida podre, não deu certo. Tentou virar da Station Noé, não deu certo. Tentou ser da mesa branca, não deu certo. E um dia eu carrego ela para minha casa. A minha mãe foi a primeira pessoa que aceitou Jesus. Ela conheceu o inferno, irmãos. Se existe uma pessoa que conheceu o inferno, foi a minha mãe. Minha mãe parou dentro de um hospício. E nesse hospício dormia amarrada. Tomava choque. Um hospício é um lugar pior para se entrar. Eu não sei como é que é o inferno e nunca vou saber, porque eu já estou salvo. Mas o inferno deve ser parecido com um hospício. Tentou suicídio 7 vezes. Mas Deus é forte. Lá dentro do hospício, o enfermeiro era crente, fala de Jesus para minha mãe. Minha mãe chega na minha casa e fala: Alexandre, eu acho que eu vou ser crente. Eu falei: mãe, só não mate bem, crente é pior. Fuja dos crentes, mãe. Crente é louco. Crente anda com Bíblia. Crente só lê Bíblia. Crente só fala em Jesus. Eles são fanáticos. Ela disse: é fanático, eu não sei. Mas eu sei uma coisa: eu vou falar com esse Deus aí. Porque se ele existe, ele vai ter que falar comigo. E aleluia. Ela faz uma pergunta a Deus. 30 segundos depois toca o telefone e uma mulher falou: não te conheço, mas eu sei uma coisa, a resposta da pergunta que a senhora fez no quarto é Jesus na sua vida. Minha mãe nunca mais foi a mesma pessoa, irmãos. Largou remédio, largou droga, largou tudo. Começa a seguir Jesus. De repente, ela olhou para os crentes. De repente, olhou para a igreja. De repente, olhou para o irmãozinho fulano e tal. Caiu. E a Bíblia diz que quando você cai, é 7 vezes pior. Não é o que a Bíblia diz? O diabo sai, quando ele volta, se a casa estiver vazia, ele traz 7 demônios piores. Eu estava morando sozinho. Era carnaval. Levo a minha mãe para minha casa. Meu pai tinha feito o favor de ir embora de casa. E vai minha mãe para minha casa completamente endemoniada. Irmãos, você sabe que você passar a noite toda expulsando demônios? Ligar para pastor 3 horas da manhã, falar, pelo amor de Deus, vem aqui que eu não estou aguentando mais. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Minha mãe dormia nua debaixo da cama. Parecia um bicho. Entrou um homem lá em casa e falou assim, eu expulso esse demônio da sua mãe. Falei, então vai lá, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais não. Eu estou há 4 dias sem dormir. Eu não aguento mais, a gente vai dormir, de repente minha mãe, eu acordo, minha mãe está pendurada na janela para pular. E não posso dormir, porque senão ela se suicida, eu não sei mais o que fazer. Irmãos, aquele homem chegou, falou, me dá uma faca. Falei, ai, ai, ai, você vai fazer o que com a faca? Eu vou desafiar esse demônio, eu vou dar na mão do demônio e vou falar, se você tem coragem, se mata agora. Eu falei, o senhor já viu minha mãe endemoniada? Não, então se eu fosse o senhor, eu não dava a faca para ela não. Mas eu vou desafiar, dá a faca. Quando ele está chegando perto, que ele viu minha mãe endemoniada, o demônio estava lá no quarto, falando na boca da minha mãe assim, se você me der uma faca, eu te mato. Vem me desafiar para você ver. Porque eu conheço sua vida na entrada e na saída, rapaz. E você não tem vida com Deus. Me dá a faca que você morre hoje. Ele falou, deixa a faca para lá. Só vou orar. Outro dia eu venho. Nunca mais voltou na minha casa. Mas um dia, Deus falou assim, você quer que eu toque na sua mãe, Alexandre? Eu falei, quero. Você quer que eu mude a vida da sua mãe? Eu falei, quero. Então se prepara, Alexandre. Um dia minha mãe ficou tão endemoniada, irmãos, que desceu pela escada do meu apartamento, meu pai em casa para tentar solucionar o problema, desce correndo pela escada, sai correndo pela rua e eu correndo atrás dela. Cada carro que passava, toca eu segurava para não se jogar debaixo do carro, e de repente ela sobe a escada de novo e eu atrás dela. Chega no meio da sala, irmãos. Eu já tinha tentado tudo, já tinha tentado expulsar em nome de Jesus, já tinha o demônio sair e voltava, já tinha ungido ela. Uma vez ela dormindo, eu joguei 1 litro de azeite. Falei, vai 1 litro. Já tinha feito de tudo, irmão, já tinha pedido oração para os maiores pregadores do Brasil, não adiantava. Nesse dia, o Espírito Santo falou assim, tem uma arma que se você usar, sua mãe vai ser liberta. Falei, qual? É o amor, Alexandre. Quando a fé falha e a esperança falha, o amor não falha. Vá lá, abraça sua mãe. Ela nunca mais será a mesma. Hoje minha mãe é missionária. Nunca mais foi a mesma. Aquela legião, irmãos e demônios, me resistiu. Mas ela não aguentou a compaixão do Senhor Jesus. Aqueles demônios saíram, um a um. E minha mãe foi totalmente liberta. Hoje está lá na Itália. Hoje viaja, hoje vem, hoje vai. Completamente restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Completamente. Minhas irmãs, uma bebia para dormir no chão. A outra tentou até suicídio. Mas o Deus forte foi e salvou todas as minhas irmãs junto com a minha mãe. Se você acha que não tem jeito, há pessoas aqui que já estão desistindo de viver, há pessoas aqui que já tentaram suicídio, há pessoas aqui que estão aqui hoje desesperadas. Eu quero te falar uma coisa, Ele é o Deus forte. Se Ele agir na sua vida operando Ele, quem impedirá? Ninguém. O próximo nome dEle é Príncipe da Paz. Diga, Príncipe da Paz. Olha, irmãos, paz não é que você não vai ter mais luta, paz é que você vai ter muita luta, mas Jesus vai estar contigo no meio da luta. Eu gosto de Jesus porque Ele nunca prometeu que não haveria luta. Ele disse, vai ter demais, mas eu vou estar lá com você. Eu estarei com Ele na angústia, livrarei e Ele me glorificará. Ainda que passes pelas águas, todavia elas não te afundarão. Ele está contigo. Pode acontecer catástrofes na sua vida, pode gente morrer, pode ser o que for. Ele está com você. Eu já experimentei essa paz que excede todo o entendimento. Já teve situações na minha vida que eu falei, acabou. Já teve situações que eu olhei para Luciano e disse, acabou, Luciano. Zé Finites. Daqui a pouco nós estamos na glória. já teve situações, irmãos, de humilhação. Humilhação. Irmãos, nessa caminhada, para que você venha e suba num púlpito e pregue para tanta gente como eu prego hoje, você precisa ser humilhado. Nunca, irmãos, pense na posição que você está hoje. Nunca. Lembre-se sempre de onde você saiu. Nunca olhe para você no púlpito, na Getsêmani, com a igreja lotada, e pense que você é alguma coisa. Lembra do deserto. Lembra de onde você veio. Lembra isso. Você nunca vai se exaltar na sua vida. Lembra quem você era sem Jesus. A minha vida, todo dia eu me lembro, Jesus, o que eu era sem ti. O que eu era. Já fui humilhado. E Deus falava assim: aguenta a humilhação. Não resista. Um irmão foi humilhado demais. Humilhado. Chegar na igreja, ser membro de igreja, estou sentadinho lá, quietinho. Aí veio o pastor falar assim: irmão Alexandre, você está precisando de alguma coisa? Estou, irmão. Eu até orei para você me perguntar isso. Eu estou. Por que, irmão? Você está trabalhando? Eu falei: irmão, Deus não me deixa trabalhar, Deus só me deixa pregar. Tudo que eu abro vai à falência. Eu sou aí. Quem quer pôr um lugar à falência, me chama. Se eu trabalhar uma semana lá, vai à falência. Eu comprei a banca de jornal, maior banca, mais conceituada banca evangélica de Santo André. Foi a falência em 20 dias. Tive que fechar e vender. Deus falou assim: você é um pregador. Você vai viver pela fé. Não adianta querer juntar dinheirinho pra você deixar de viver pela fé. Porque tem pregador que fala assim: eu vou, Deus, mas primeiro enche minha conta bancária. Então você não vai nunca. Você tem que ir e deixar que Ele vai te abençoar. Humilhação. Você precisa de comida na sua casa? Irmão, foi bom você perguntar. Estou precisando mesmo. Então eu vou te dar domingo. A igreja lotada, o pastor faz o favor de anunciar: irmãos, o filho do Costa está passando lutas ali, ó, de comida. Mas a igreja vai abençoar. Eu quero que ele venha aqui à frente pegar o pacote de arroz e feijão e toca ele lá na frente. Eu queria morrer, irmãos. Eu me lembrava quando eu era empresário, eu falava: Jesus, eu queria reagir. E Deus falava assim: não reaja, não reaja, fica só aí quietinho. Irmãos, Ele foi o príncipe da paz na minha vida. Hoje você me vê pregar, hoje você me vê pregar às vezes para muita gente, mas sempre tem em mente uma coisa, sempre tem em mente que um dia eu fui humilhado para que um dia Ele pudesse me exaltar. Você está entendendo isso? Você quer ser exaltado na terra? Então descubra uma coisa: Ele é o príncipe da paz na sua vida. Primeiro Ele vai deixar que te humilhe, mas no momento certo Ele te exalta. E o último nome dEle é Pai da... Diga assim: Deus não é só eterno. Ele é o Pai da eternidade. Irmãos, existe uma pessoa que eu amava e que eu admirava, essa pessoa era o meu pai Costinha. Meu pai Costinha era uma das pessoas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Era um homem que só faltava ser salvo. Só. Mas, irmão, ele falava palavrão lá na... É verdade, ele falava. 55 anos da vida dele, ele falou. Mas era o coração mais aberto. E era o maior coração que eu já vi na minha vida. Nunca vi nenhum ser humano, não conheço nenhum que foi mais humilhado que o meu pai. Não conheço nenhum que era mais triste que meu pai. Mas o Costinha só falava piada. Pois é, pois era o homem mais triste que eu já conheci na minha vida. Era meu pai. 4 casamentos fracassados. 8 filhos. Filhas que processaram ele, arrancaram o carro, arrancaram o apartamento, arrancaram tudo. Ser processado já é ruim, agora processado pela filha é doença. Meu pai era um homem triste. Triste. Meu pai foi todas as profissões que você possa imaginar. Já foi engraxate, tinha sido vendedor de bilhete de loteria, foi faxineiro, foi tudo. Até que um dia ele conta isso, até que um dia que ele se olhou no espelho e riu. Ele falou, se eu mesmo ri, imagina os outros. Aí virou um humorista. Se eu ri, imagina os outros. E meu pai tinha umas coisas, irmãos, impressionantes. Um dia ele falou pra mim, Alexandre, tal dia eu tenho que trabalhar em algum lugar. Eu falei, não, pai. Pois então não marca nada que eu já marquei. Aonde você vai fazer show, pai? Num circo. Aonde? Ah, Alexandre, é longe. Mas nós vamos lá. Chego no circo com meu pai. O circo era um pau assim, ó. E a lona era de pano. O único bicho era o cachorro. Tinha leão, tinha nada. O povo orava pra não chover, que se chovesse não tinha espetáculo. Se não tivesse espetáculo, ninguém comia. Meu pai falou, Alexandre, eu vou fazer esse show aqui. O circo lotado. Tinha uns que ficou de longe, falou, não vou comprar ingresso, mas o Costinho vai vir aqui. Bem nada. Eles estão anunciando, mas o Costinho vai ver o Costinho, a televisão vai vir nesse circo aqui caindo aos pedaços. Pois meu pai fez o show. E olha, 2 horas de show. Completo. E eu ali falei, Jesus, mas esse homem nunca vi isso, né? Terminou o show, eu falei, pai, quanto o senhor cobrou pelo show? Ele falou, nada, Alexandre, isso aqui é pra tirar eles daqui, que eles estão há um ano tentando sair daqui, mas não há dinheiro. Eu fiz o show de graça, agora vamos embora. Um dia ele falou pra mim assim, cancela o show tal. Eu falei, mas pai, o show tal vai ter 2 mil pessoas. Sabe quanto que é 2 mil pessoas pagando 15 reais de ingresso? Dá 30 mil reais do bolso. Ele falou assim, cancela, Alexandre. Tá bem. Vou cancelar, talvez só tenha um show melhor. Ele falou, não, nós vamos fazer um show beneficente. Cancela. Cancelei. Onde é o show? No Carandiru. Lá em São Paulo. A maior prisão do Brasil. Chega eu e ele. Eu falei, pai, só vai levar o segurança? Ele falou, não, eu vou sozinho, eu e você. Irmãos, aquela bandidade. Mas tinha uns 10 mil bandidos no pátio. Aí o secretário-geral de São Paulo falou assim pro meu pai, Costinha, é melhor o senhor trabalhar num palco bem alto, porque se eles te pegarem, como é que vai ser? Meu pai falou, eu vou trabalhar na altura deles. E tem mais, eu vou brincar com eles. Não, eu vou descer lá e vou falar com eles cara a cara. Irmãos, 1 hora e meia de show, ele desceu e ainda ia cumprimentar os bandidos. Terminou. O guarda falou assim, mês que vem você pode voltar, Costinha. Ele falou, posso. Alexandre, anota aí, mês que vem eu tô de volta aqui. No outro mês, todos aqueles bandidos ali, o secretário falou, Costinha, foi um mês maravilhoso. Porque eu anunciei assim, se não houver fuga, se não houver morte, o Costinha volta, virá tudo santo. Não teve morte, não teve fuga. E olha, Costinha, todo mês você podia vir. Meu pai tinha um coração assim, irmãos. Mas faltava Jesus. Minha mãe durante anos e anos orou pelo meu pai. Anos e anos. E os crentes também. Nós estamos na rodoviária, toda vez encontrava um crente pelo caminho. Costinha, você precisa de Jesus. Ele falava, eu já tenho Jesus. Costinha, mas você é crente? Ele falou, sou, eu creio em Jesus. Ah, então tá bom. O outro abria a Bíblia, ele falou, nem precisa abrir a Bíblia, eu já sei. Já sei. Fugi, irmãos. Amava Jesus, mas não seguia Jesus. Um dia telefone na minha casa, Alexandre, você precisa correr, que o seu pai está morrendo no Rio de Janeiro. Pego meu carro, eu e a Luciane. Eu tinha um Fusca nessa hora, nessa era, nessa época. Um Fusca caindo aos pedaços. Eu disse, ele não chega nem na esquina, Luciane. Vamos orar com imposição de mãos. Oramos pelo motor e pelas rodas. Eu falei, vamos com Deus. Mal Fusquinha, irmãos, foi um milagre. Andou, irmãos. Olha, passava a mãozão. Eu acho que tinha uns 10 anos atrás, empurrando. Um outro segurando as rodas para não sair. Foi embora. Cheguei no Rio de Janeiro, louco para ver meu pai, dar um beijo no meu pai, dar um abraço no meu pai. Porque enquanto meu pai fazia shows, eu pregava o Evangelho de Jesus. Quando eu chego no hospital, meu pai já tinha morrido. Foi o dia mais infeliz da minha vida. Falei, meu pai morreu? Morreu. Que horas? Essa madrugada, Cristina, nós fizemos de tudo para aguentar, mas não teve jeito. Seu pai morreu de insuficiência respiratória, o tubo enfiado na garganta, deitado numa maca, sozinho. O humorista que vendeu mais de 2 milhões de discos no Brasil morreu sozinho. Não tinha um artista da Globo lá, não tinha um fã dele, morreu sem dinheiro nenhum, devendo aluguel de apartamento. Tudo que o diabo deu, o diabo puxou no final. Tudo. Mas, aleluia, na hora da morte, ele confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Ele chorando e falando: Jesus, eu te ocupo de conhecer, de ouvir falar, mas agora eu quero que o Senhor seja real na minha vida. Fecha os olhos aqui e abre no céu. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, Pedro, olhando a chegada do Costinha. Eu acho que foi o mesmo susto que os anjos tiveram quando Jesus chegou de mãos dadas, sabe com quem? Com o ladrão miserável da cruz. E os anjos ficaram imaginando: quem será que vai inaugurar o paraíso? Quem será que Jesus vai chegar? Chega Jesus e aquele ladrão que falou: lembra-te de mim. Jesus falou: ainda não estarás. Meu pai foi gloriosamente salvo pelo poder do nome de Jesus. 12 anos minha mãe orou por ele. 12 anos. 12 anos confessou que meu pai seria salvo. Um ano antes da morte do meu pai, eu estava na minha casa e tive uma visão do meu pai morrendo, e Deus falou assim: o seu pai vai ser salvo, mas vai ser na hora da morte, Alexandre. E foi o que aconteceu. Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar meu pai. Já me falaram assim: vai ser difícil porque o céu é grande. Eu falei: vai ser nada. Onde tiver anjo rindo, meu pai está lá. Pode escrever. Quando tiver uma reunião de anjos, ele estiver rindo um pouquinho, meu pai está lá. Porque eu não creio que no céu vai ser como na terra, viu? Você encontra esses crentes cabeça baixa, cara amarrada, não. Lá no céu é glória. Lá no céu é alegria. Lá no céu é poder de Deus. Para encerrar, minha esposa Luciane fez aniversário dia 8. Agora de setembro. Para você ver o que é o pai da eternidade e o que é oração. E o sonho da Luciane era que o pai dela fosse na igreja. Quando Vanderlei Castelhano, que é irmão da Luciane, se converteu, e quando ela se converteu, houve um problema e o pai, o meu sogro, se divorciou da minha sogra. Foi morar com outra mulher, se casou com essa outra mulher. E viveu uma vida longe de Deus e longe da igreja. E por parte de mãe, minha sogra é crente, uma santa de Deus. E os filhos todos são evangélicos, e aqueles que não são, já estão quase. E o sonho dela era ver o pai na igreja. Sonho. Quantas vezes eu vi ela chorar por causa do pai. Quantas vezes, irmãos, ela orou por causa desse pai. Sábado passado eu estava pregando na cidade americana, estado de São Paulo. E quando eu estou indo para o culto, eu falei para a Luciane: convida teu pai para ir na igreja hoje. E o pai dela é um homem maravilhoso. Quando eu fui pedir a mão dela em casamento, falaram para mim: ele tem 1,90m e pesa uns 100kg, dá medo falar com ele. Falaram para mim: você precisa responder 2 perguntas dele. Se você responder, ele dá a mão da filha dele em casamento. Falei: qual? Se ele perguntar qual o seu time de futebol, se você falar que não é o São Paulo, você não casa. Ele é São Paulino roxo. E segundo, você tem que gostar do Paulo Maluf, do governador de São Paulo. Mas não deu outra. No meio do almoço ele olhou para mim e falou: qual o seu time? Falei: São Paulo. E qual o melhor governador do Brasil? Eu falei: só não precisa nem perguntar, é o Paulo Maluf, todo mundo sabe. Ele falou: gostei de você, rapaz. Sábado ela ligou para ele. Era quase impossível, irmãos, esse homem na igreja. Quase impossível. Papai, você não quer ir ver o Alexandre pregar? Ele vai estar em Americana, cidade vizinha. E Ele falou, mas eu estou com a minha mão inchada, eu estou cansado. Não, mas vai lá, pai. Ele falou, então eu vou. E você pode levar sua esposa também? Eu vou levar. E de repente eu passo na casa dele e levo para a igreja. E está ele na primeira fila com a esposa e a Luciana e meus cunhados ali todos. E eu pregando e olhando ele e falando, Jesus, um milagre. Passaram-se mais de 14 anos. Passaram anos de famílias inteiras orando. E estou vendo que a Luciana está chorando. Ela não para de chorar o tempo todo. Terminou o culto, ela chorando, ela veio à frente na igreja e falou comigo, Alexandre, hoje foi o dia mais feliz depois que eu encontrei Jesus. Diz que no meio da pregação, ela chorando, sabe o que Deus falou para ela? Luciane, esse é o teu presente de aniversário. Seu pai na igreja. Ela disse, Alexandre, foi o melhor presente da minha vida. E eu creio que ele vai ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Quantos creem nesse Jesus tremendo? Quantos creem que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos? Hoje Deus vai tocar na sua vida, fecha os teus olhos. Você que já é batizado no Espírito Santo, pode falar em línguas em nome de Jesus. Pode abrir a boca e deixar sair o Espírito, deixa sair as línguas que vem do céu. Presta atenção. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Porque tem demônios aqui que eles vão ter que sair agora. Em nome de Jesus. Toda opressão nós vamos ter que pôr debaixo dos nossos pés hoje. E vai ser colocado agora. Então você vai levantar suas mãos agora. E nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Você vai abrir tua boca e vai clamar, vai dizer, Deus, eu não aceito. Deus, eu quero que as comportas do céu rebentem nessa noite, que a glória de Deus caia sobre mim. Ei, Deus, eu resisto a Satanás nessa noite. Ei, eu resisto a Satanás. Oh, Satanás quer lhe matar. Se você não aceitar Jesus hoje como teu Salvador e colocar um basta nessa atitude do diabo para com a tua vida, você não vai aguentar, você vai morrer. Jesus está aqui nessa noite. A multidão que está contigo encontrou a multidão que está com Cristo. E aqueles que estão contigo vão cair por terra hoje. E Jesus será glorificado. Você sabe que eu estou falando com você. Aonde está essa moça? Vem aqui à frente aceitar Jesus. Pode vir aqui em nome de Jesus. Se você não vier hoje, ele é um bando que não entendeu. Mas o diabo hoje vai ser colocado debaixo dos nossos pés. Todos curvem a cabeça em nome de Jesus. Você que nessa noite quer ter um encontro com Jesus. Satanás hoje vai perder algumas vidas preciosas no banheiro. Eu quero que você saia daí no seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Sua vida nunca mais será a mesma. Vem aqui em nome de Jesus. Aqui, irmãos, resistiu, mas ele já está lá do lado e lá da rua. E hoje ele perdeu todas essas vidas com Jesus. Aleluia! Todas essas vidas aqui, ó, hoje estão tomando posição diante do Senhor. Era por isso que o diabo estava chateado, era por isso que o diabo estava ficando nervoso. Havia um espírito de morte desde o início do culto, mas esse espírito foi trocado pelo Espírito Divino, que é Jesus. Estenda as mãos para cá. E hoje essas vidas são do mais forte, o Deus forte está aqui. Levanta levante sua voz em oração por esses queridos e homens e mulheres que estão tomando a posição diante de Jesus. Recamala Machulebai.